Venham a chegar o tempo ruim que tivemos que passar. Naquela época era mó treta, vivia luz de vela sobre tristeza. Graças a Deus, parceiro, hoje as coisas melhorou. Me lembro de um dia em que o Natal chegou. 25 de dezembro de 99, fiquei dentro de casa na mó neurose. Não tinha nenhum motivo pra comemorar. Minha mãe desempregada tinha que se virar. O aluguel daquele mês já tava atrasado. A gente estava prestes a ser despejado. Eu ainda moleque, não tinha nenhum juízo. Cê tem nenhum curso para pôr no meu currículo. Como cê vai trabalhar se ninguém te dá chance, irmão? Certo dia eu consegui um bico de ajudante. Ralava no solzão do meio dia pra poder ajudar minha família. Só agradeço a Deus por me ajudar. Os momentos ruins que tive que passar. Pode crer, Deus ajuda se você luta. O que não pode é desanimar. Pode crer, Deus ajuda se você luta. O que não pode é desanimar. Pode crer, Deus ajuda se você luta. O que não pode é desanimar. Passou Natal, ano novo chegou. Primeiro de janeiro as coisas melhorou. Minha mãe conseguiu um bico de faxina e meu irmão começou a trampar na padaria. Foi aí que as coisas começou a andar. Todo mundo trabalhando podia ajudar, pois eu só tinha que agradecer a Deus pela força que ele nos deu. Nem nos momentos ruins a gente perdeu a fé, porque homem que é homem sempre acredita, né? Bom, isso foi um pouco da história da minha vida, pra ver se você não desanima. Porque todo mundo tem tempos ruins, mas também tem que acreditar que um dia as coisas vão melhorar. Tem que erguer a cabeça, bater o pé, acredita e ter muita fé. Pode crer, Deus ajuda se você luta. O que não pode é desanimar. Pode crer, Deus ajuda se você luta. O que não pode é desanimar. Pode crer, Deus ajuda se você luta. O que não pode é desanimar. Não pense nunca em desanimar, porque a vida é curta, a gente tem que lutar. Não é fácil, eu sei, mano. Não pense que eu estou te contrariando. Sua vida é difícil, eu também sei, porque momentos ruins eu também já passei. Não sou filhinho de papai e nem de doutor. Sou só mais um preto sofredor. Milhares que existe nesse mundão, cara, nem sempre consegue o dinheiro do pão. E o governo quer falar de igualdade, mas nem olha pra aquele que passa necessidade. Essa é realidade triste e dolorosa, porque com nossa vida ninguém mais se importa, que é cada um por cima. E Deus por nós. E Deus por nós. E Deus por nós.